Mãe, todos os dias são seus, mas hoje é especial. Nós, seus filhos, nos reunimos para lhe falar do amor que sentimos por você. Queremos lhe agradecer por todos os cuidados que tem nos dispensado. Nós sabemos que às vezes a magoamos, mas acreditamos que isso faz parte da nossa convivência, do nosso viver, não é? Mãe, você é sinônimo de amor, de ternura, gratidão, de paz, carinho e perdão. Você é heroína na guerra da nossa educação. A você devemos muito do que somos, pois a experiência de vivenciar com seriedade o papel de mãe nos deu a oportunidade de sorrisos e muitas emoções. Temos vindo a este mundo pelo seu ventre é realmente uma dádiva dos céus, mãe. Não falamos constantemente o que sentimos, mas queremos aproveitar a oportunidade desta mensagem para lhe dizer: muito obrigada por tudo que fez e ainda faz por nós, pelas noites mal dormidas e por cada ano que passamos juntos. Obrigada por ser nossa mãe. Te amamos muito. Feliz Dia das Mães!